em busca do poder e de riquezas, o homem destrói a natureza e pisa em seu semelhante, se esquecendo que o que se leva dessa vida é a vida que se leva. Por isso eu vou levando a vida, e a vida é quem me leva. A vida.